Pronto, agora foi. Aí você começa de novo. É, aí você descreve, aí você só explica o que foi. Sim, que o pessoal fez, é porque já tá a gravação, tá lá. É, já pegou, só explica. Né? Olá, eu sou José Rosaldo de Souza. Uma boa tarde a todos e todas. É, sou quilombola, sou trabalhador rural, pescador extrativista, sou da mesma comunidade a qual me referi no instante. É, o que os meninos estavam fazendo ali agora nesse momento foi tirando o cupim, que o cupim é uma forma de uma selva que a gente coloca na água minutos antes de fazer a pescaria. É uma forma de a gente atrairmos o peixe para pegarmos mais, com mais facilidade, tanto no anzol, como na rede armada ou na tarrafa. Essa é uma forma de que nos dá uma grande possibilidade da pescaria ser mais rápida, que seja nos açudes, nas barragens, nos rios, é assim, de água doce. Essa é uma técnica que a gente temos já assim do nosso antepassado, de pai, avós, tataravós, nossa descendência mais antiga, e aí a gente essa tradição, e essa tradição é viva, que a gente usa nos dias de hoje ainda. Muito, muito bacana, vai passando de pai para filho, é como se fosse algo de usos e frutos mesmo. É uma técnica que a gente temos viva aqui na comunidade, e ela não morre, a gente vamos passando de filho para filhos, netos, bisnetos. Ela tem que ser uma realidade sempre viva nas nossas vidas. Entendeu? E como é que está hoje a questão do rio? Porque isso aí que você explicou agora é um processo para conseguir pegar Sim, o peixe. É. E vocês têm dificuldade hoje de acessar o rio. Acordo, o rio está muito emblemático ainda a situação, porque a Marinha está sendo muito incisiva, muito carrasca quando se refere ao rio. Como vocês sabem, não é da agora que a gente sempre fala que o território foi marcado, demilitado, o RTD foi feito e tudo, desde essa época que a gente sempre fala sobre o uso compartilhado da barragem dentro desse processo. Desde da época dos nossos antepassados, sempre teve o uso desse rio para todo o geral, que você sabe que a água nos serve. Eu vou assim pegar um pouco do histórico mais. Eu sempre digo, que eu costumo dizer assim, que sem a água e sem a terra, que são dois elementos muito importantes, muito fundamental para a vida do ser humano, não tiro assim, como é que diz, nenhum que seja branco, preto, ruivo, amarelo, é ser humano. Em toda a face da terra e do mundo, é a nossa base, de todo ser humano. Então, sem a água e o rio, sem a água e a terra, a gente não temos condições de sobreviver. É a nossa base, é o nosso patamar. E o rio para a gente aqui é muito importante. Vale, para nós, vale mais do que ouro em pó, o rio. A Marinha, ela não abre mão. A gente também não podemos abrir mão, porque é de onde nós tiramos nosso sustento. Aqui é a comunidade, tanto no mar como aqui. Aqui é mais rápido para a gente ir do que no mar, porque muitas das vezes, quando falta um ovo, a galinha não põe, ou a gente não tem condições de ter o dinheiro no momento de ir na rua, é mais fácil a gente ir aqui no rio e pescar. A forma técnica que você viu, como na gravação eu falei nesse instante, o cupim é de fazer uma forma de atrair o peixe e a gente ter mais facilidade de pegar o peixe mais rápido. Então esse rio para a gente vale mais do que ouro. Sem o rio não tem como a gente dizer que tem uma forma de subsistência. A nossa forma de subsistência é o rio e a terra. Então tanto a terra como o rio para a gente é muito importante. E a gente não vamos deixar de fora a luta pelo rio. A defesa do rio para nós é igualmente a terra. Como estamos lutando pela terra, pelo pleito mais de mais terra, né? Cedeu a 104 hectares, certo? É nossa, faz parte da luta, da resistência da comunidade. Mas o rio não pode ficar fora. Eles tiraram de pauta a questão da gente gritarmos pela água, pelo direito da água, defender a água, eles tiraram, mas a gente não tira, a comunidade não tira de forma alguma. Porque se é um rio, a gente estamos mortos. E realmente eles estão fazendo isso, tirando o direito, que é para ver que nos leva no cansaço, mas eles estão enganados. Estão enganados. Eles têm a técnica dele, as técnicas deles, as táticas deles, e a gente temos as nossas. Não vamos para deixar de mão. Não vamos parar de lutar. Não vamos parar de defender a água. Entendeu? Nós só queremos o mínimo. O mínimo de um pouco do direito desse rio, do uso compartilhado. Que é para a gente, se caso for de beber, lavar, cozinhar, banhar, para o nosso uso agricultável, né? Entendeu? Das hortaliças que plantarmos aqui na comunidade. Então, esse rio é muito crucial, muito valioso para a gente, não podemos perder. Então, peço o apoio de todos e todas que possam assistir essa gravação, né? Que possa vestir a camisa do quilombo, né? Abrace